tempo está chamando. Sou dependente dessa luz iluminando. Eu sou tão dependente. Jesus, desse olhar que me acompanha. Sou dependente dessa graça que me alcança. Eu sou tão dependente. Jesus, sem contar esse amor que me refaz todos os dias, sem contar esse amor que me perdoa todos os dias. Amor igual ao teu não há. Amor igual ao teu não há. Dependente dessa luz iluminando, eu sou tão dele.